Número 645, chame Centro Recife, 1251, alterno 3395. 351-3395, voo 645. Uma boa noite, Buzz. São 3894, livrinha São Juliette, para o porto número 3. Frequência livre, 07. Era 6259 da presente, Rui Bridge, restrito 320. Bridge 320, restrito 6259. Autorizado, chame para o táxi. Número 259, chame Centro Recife, 251, alterna 3395. Eu chego no 3395, 259. 206, contando pessoas a bordo? Azul 4206, livre táxi via Pátio Uno, Pátio Índio para o ponto de espera da pista 10, quando mostra a torre 118 decimal 95, altímetro 1011. Roger that, clear down to 2000. Clear that X-ray procedure, report the localizer. Azul is 851, QNH 1010. Continue send, confirm 3000 or 2000? 2000. Continue send 2000 feet and clear for LS procedure X-ray and call establish on localizer, Azul is 851. Azul 4206, está autorizada a linha de decolagem pistão no zero, vento 090 graus, 129. Source 851, establish on the localizer on 010. Roger that, complete the procedure and call tower on 118.95. Error 851. Roger, on 8.95, error source 851, tell them. Yeah. Salvador Tower, 18, error source 851, establish on the localizer runway 10. Azores 8-7, continue approach, taxi... Say again? Azores 8-7, continue approach. Continue approach, Azores 8-5-1. Azores 851, cleared to land, runway 10, wind 098 degrees and 2 knots. Confirm land gear down in the rocket. Wind gear down in the rocket, clear to land, runway 10, Azores 851. Azul 4206, decolado aos 48, no controle 19.35. 1935, Azul 4206. Controle Salvador Azul 4206, decolado em suspeita. Azul 4206, contato radar decolado em subo 350, saída Puca. 350, Puca, obrigado. Azores 851, on the ground at 51, vacate runway to the right and contact the ground 121 decimal 9. To the right, 21 decimal 9, Azores 851, open. Boa noite, Azores 851, boa noite. Azores 851, approved taxi via Fox Alpha, report 34 Juliet. Fox Alpha, report on Juliet, Azores 851. Boa noite, Gol 10999, posição 600 da informação Quebec para cópia confere. Gol 10999, Quebec confere, autorizado para Confins, nível de voo 360, decola da piscina 0, primeira curva direita da LE da Bridge, após voo 16, transponder 5464, controle Salvador 199, decimal 35. 365. 8-5-1, approved taxi via Juliet and Minipa until gate 1-1, BN gate 0-8, attention to follow me car. We have the Marshall inside, ma'am, we have the car inside now, and by the Juliet, EZ-51 and the gate is 11-49, thank you. Wait, what are you? Lima, November Link, é Mike. Entre em contato com a sala IS, não há nada de errado com o plano de voo, porém o operador solicitou para entrar em contato com eles. Afirmativo, vou botar o Bravo que o Luiz enquanto na mesma situação. O operador IS informou que não tem nada de errado com o plano, é só alguma mensagem, alguma coisa administrativa, acho que foi errada, não sei. Aí pediu para entrar em contato com eles lá. Não tem nada de errado com o plano, fica na escuta e aguardando a cópia. Salvador, Plan 3197, autorizado para Galeão, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EOD da Bridge, rota upper 10, após o SMAP, após conforme rota do plano, responde 5457, controle Salvador 119.35. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita na saída da EOD da Bridge. Após a peso 10, SMAP roda conforme plano 5457, é o transponde 11935, controle, o TAN 3197. TAN 3197, controlamento correto, reporte para posicionamento. Contará. Batanga November Link, Mike, autorizado voo local Salvador, Salvador. Decola da pista 17, primeira curva à direita, corredor axé, altitude 1.000 pés, transponder 0112, controle Salvador 119.35. Tango, November, Yankee, Mike, para acionamento, chame torre 118.95. 1099, colisão, não faça teste no equipamento rádio. Gol 1168, prossiga na chegada Mari, desça para 3000 pés, altinho 8090. Corre 1118, desce 1095, altímetro 1010. Salvador, boa, eu vou 1099, ponto de espera da pista 10, pronto. Voo 1099, está autorizado a linha de decolagem pista 10, vento 1000 graus, 129. Autorizado a linha de decolagem da pista 10, voo 1099. Gol 1866, prossiga na chegada Mari, desça para 4000 pés, altímetro 1090. Yankee Max está autorizado o SAT, reporte para ingresso na pista 17. Alfa, contato radar estabelecido, posição coral, nível 090. Tome flor, posição ITAP, para que possa chegar a Mari. Lima, Lima, Alfa, sob vigilância. 1099, boa noite. Pode iniciar? Desça para 3000 pés, altímetro 1090. Contato radar estabelecido na decolagem, suba ao nível 360, voe direto, bridge está presente, corrigindo, restrito, 340 direto bridge. 340 direto bridge, voo 1099. Jandira 107, decolado do CAB, confirma as intenções? Eu vi a Ondina, tá com 04 a bordo, 800 pés, velocidade pro Tiaçu, Guardião 07. Copiado, prosseguindo para Ondina, reportando na final, visual pouso. Guardião 07, frequência livre. Após etapa Rui Duna, desça para 2000 pés, CLS XV autorizado, reporte localizador. Após etapa Duna, desça 2000, depois da areia estabilizada. Nova Mac Max, autorizado a alinhar e decolar pistão no 7, vento 090 graus, 1 no norte. 66, está nivelando 4. Prossiga para 2010, aguardando a projeção para EDS, gol no 866. Levando bem aqui, Mike, decolador 21, chama controle 199, decimal 35. 199, decimal 35, levando bem aqui, Mike. Voo local, Salvador, Salvador. Decola da pista 17, com curva à direita, corredor axé, altitude 1000 pés, transponder 0120. Controle Salvador 199, decimal 35. Alano 68 completo, LS X-Ray, chamando torre 18, decimal 95. 18, 95. Prossiga 07. Torre, boa noite, meu nome é 68. Motivo, prossiga na linha litoral, 500 pés, guardião 07, reporte da guerra do Tossu. 0 graus, 109, check 3 de pouso. Tá, está embaixo, travado, autorizado pouso por 968. Meu pés no corredor axé, corte para a barra. Santana Serena da Barra, novembro link Mike. O 8666 da Gusta autorizado de ILS. Afirmativo, ILS X-Ray, reporte no corredor, gol 1866. Obrigado, amigo. Gol 1099, chame centro de cifra 251, na alterna 3395. Olha aí, pessoal, Guardião 07. Guardião 07, informa que temos um Papa 28 Alfa, sentido contrário, um no meu pé, passando agora o farol de Itapona. Sente já visual, o Guardião 07. Obrigado. November Link Mike, informa que temos um Alfa Sierra 50, sentido oposto, mantendo 510. Tá visual com o Guardião, November Link Mike. Lima Alfa, para interceptar o curso localizador, curva direita na prova 045, desse mantenha 2000 pés. Lima Lima Alfa, altímetro no 0 no 0. Alterou o tráfego, Guardião 07, vai aceitar de Tietá. Piado 07, chame torre 18, decimal 95. 18, 95. Torre ao Guardião 07. Torre ao Guardião 07. Reporte no farol de Itapuã, Guardião 07. Já no farol de Itapuã, Guardião 07. A gente, devido a um tráfego agora, um Boeing a uma milha do externo, inicie espera aguardando instruções do Guardião 07. 7. No voo, prossiga na chegada a Bonf, desça para 4000 pés, 1010 altímetro. Breve do ISC, está autorizado o táxi, reporte para ingresso da pistola 7. Gol 1168, solo aos 25, libere primeira direita, chama solo 1219. Livre direita, chama 219. Tristan 3197 com 160 a bordo, 3 horas e 42, alterna Campinas. Tristan 3197, livre táxi via Inja, para o ponto de espera da pista 10, quando Lacham e Torre 118, decimal 95, altímetro 010. Livre ingresso Índia, quando pronto, torre no 895, ao ajuste no 000, tá 3197. Paulo, o nome não é Zebrão. A guarda do tráfego, aporte para ingresso no Graia. Se é, eu vou conseguir para o Graia, a velocidade chega, observando a aeronave no elétrico. Reporte na final, Guardião 07. Bota lá. O 1168, livre táxi via Juliette para o portão 09, no través do 8, atento para o follow-me. Juliette vai prosseguir para nós, no através do 8, tu vai seguir o follow-me. Não, não é. Sinal para o Graé, Guardião 07. Autorizado, reporte no solo controlado, Guardião 07. 07. Vento 090 graus, 119, Guardião 07. Positivo. Voo 1866, solo 27, 10 primeira direita, no solo 121, decimal 9. Ao livrar, 219, voo 1866. Boa noite, o TAN 3197, com a espera da 10 pronta. TAN 3197, está autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, TAN 3197. 66, livre táxi via Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o portão 02, bom. Obrigado, prossigo no meu pé e ouvi o Henrique Mike reportando para IP. Tem uma alfa, está autorizado ali a sexway, reporte localizou. 090 graus, 1-1. Nível de decolagem no 0, tanto aí. Guardião 07, solo 29, frequência livre. Bravo que está autorizado a alinhar, reporte quanto pronto para decolagem. Uma alfa completa, já sexuei, chamando Torre 18, 95. 3197, decolado aos 31, chame controle 199-35. 199-35, tá 3197. Controle, boa noite, tá 3197. Não aguarde autorização para pouso, pistão no Zé. Vento 090 graus, 119, Lima de Mal. Está livre a decolagem, Bravo Kilo Whisky, 090 graus, 109. Lima Lima Alfa cancela os 3-2, curva esquerda, reporte final do 107, Lima Lima Alfa. Faça um check no rádio Lima Lima Alfa, transmissão muito baixa. Alto claro, Lima Lima Alfa. Whisky, decolado aos 3-4, chame na perna do vento da pistão no 7. Prossiga para o farol de Tatuã, aguardando transferência, Bravo Kilo Whisky. Cheque o trem, livre pouso, pistão 17, vento 090 graus, 139, Lima Lima Alfa. Debate, travado, Lima Lima Alfa. Bruno 971, desça para 12 mil pés, altímetro em Salvador 1090, livre LS, chama estabilizado no localizador. 2 mil pés, 1090, reportagem estabilizada, 1971. P58, identifique, desça e mantenha 050, chegada na área.